Eu não namoro no espelho, mas eu fui mais instalar. Eu não gosto de retrato, eu não gosto de olhar, pois lá estamos tão felizes. Sentimentos agora inexistentes e irreal. Pedem pra gente sorrir, pra gente fazer pose. De tamanha ingenuidade, aceitamos. Perguntei a boneca da Virgínia porque estava lá. Ela me disse que não teve escolha, sem fazer nada. Tem coisas que não corremos. Retirei os panos florescentes da janela. Retirei as placas de quarentena. E fui na floresta apanhar dolores. O grupo que já estava no seu quarto, por isso não te entreguei. E na floresta que eu tenho um tronco podre. Quem eu tinha matado? Ele disse que eu sou um homem. O homem toca, estraga. Ontem eu me ofendi com os meus amigos. Hoje só cuido do meu jardim. Depois eu não aumentei a meditar. Só tem gente desejosa nas escolas. Eu perguntei pra um monge lá nos sonhos como eu sabia tantas coisas. Ele me falou que não tem vergonha de viver. Sem esquecer o que eu confia na hora certa. Sua mente aberta, o Rod estava lá e a fábrica funcionar. Então são só aqueles detalhes que fazem o mundo girar.